Você achou que ela ia tá mal, meu bem? Ela tá solteiraça. Vem com a Cris Mel. Ela tá daquele jeito, já se aprovou no espelho. A sua autoestima explodiu. Hashtag bumbum chama fio. Agora ninguém segura ela. Dona da noite, cola em boate, baile de favela. Coitadinho do ex dela. Ela liga pra umas amigas, diz que hoje é sem volta pra casa. Todos param com ela na pista. Mano é solteira, ela tá solteiraça. Quando ela sobe e desce, aí todo mundo para. Quando ela sobe e desce, eita que bunda danada. Quando ela sobe e desce, aí todo mundo para. Quando ela sobe e desce, eita que bunda danada. Agora ninguém segura ela. Dona da noite, cola em boate, baile de favela. Coitadinho do ex dela. Ela liga pra umas amigas, diz que hoje é sem volta pra casa. Todos param com